preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber. Quem passa o bom tempo nas redes sociais já deve ter lido algo sobre o Setembro Amarelo. E por falta de tempo ou mesmo de interesse, não sabem do que trata e não entendem a importância desta campanha. O Setembro Amarelo é uma campanha que foi criada com o intuito de informar as pessoas sobre o suicídio. Uma prática que normalmente é motivada pela depressão e que mesmo com tantos casos notórios crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. História do Setembro Amarelo. A campanha teve início no Brasil em 2015. Pelo Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria. As primeiras atividades realizadas pelo Setembro Amarelo aconteceram na capital do país, Brasília. Mas já no ano seguinte, várias regiões de todo o país aderiram ao movimento e também participaram. A Associação Internacional para Prevenção do Suicídio estimula a divulgação da causa em todo mundo no dia 10 de setembro, que é a data na qual é comemorada como o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. O principal objetivo da campanha Setembro Amarelo é a conscientização sobre a prevenção do suicídio, buscando alertar a população a respeito da realidade da prática no Brasil e em todo o mundo. Para o Setembro Amarelo, a melhor forma de se evitar um suicídio é através de diálogos e discussões que abordem o problema. Durante todo o mês de setembro, ações são realizadas a fim de sensibilizar a população, os profissionais da área, para os sintomas desse problema e para a saúde mental, fazendo-os entender que isso também é uma questão da saúde pública. Infelizmente, para muitos, o suicídio ainda não é visto como um problema de saúde pública, mas sim uma espécie de fraqueza, de conduta ou personalidade. Segundo dados recolhidos em 2012 pela Organização Mundial de Saúde, mais de 800 mil pessoas tiram a própria vida todos os anos, sendo 75% desses indivíduos moradores de países de baixa e média renda. Estima-se que no mundo acontece um suicídio a cada 40 segundos. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos quase que por inteiro se existissem políticas eficazes de prevenção do suicídio. Parecido com o que acontece com o Outubro Rosa, Novembro Azul, durante o Setembro Amarelo, com este intuito de divulgar a campanha, muitos pontos famosos das cidades ganham a cor que leva o nome através de luzes, como o Cristo Redentor, o Congresso Nacional, Palácio Campos das Princesas, entre outros. Além das ações feitas em monumentos famosos, também são realizadas caminhadas, passeios ciclísticos e motociclísticos, além de abordagens em locais públicos e onde voluntários distribuírem folhetos e falam sobre a importância da prevenção ao suicídio. Essa pergunta é o seguinte: o que vocês acham da campanha Setembro Amarelo? Alguém já conhecia ou tinha ouvido falar da campanha? Essa é a pergunta, para o coletivo. O que vocês acham? Repetida a pergunta: o que vocês acham da campanha Setembro Amarelo? Alguém já conhecia ou tinha ouvido falar da campanha? Eu estava escutando na rádio, eles estavam falando sobre o Setembro Amarelo, sobre suicídio na Rádio Bandeirantes. E eles estavam falando por que o amarelo. E eles falaram que é o mais... Foi lá nos Estados Unidos, o cara tinha um Camaro amarelo, ele era depressivo, e aí tem que puxar na internet direitinho, no YouTube, porque eu não sei explicar direito. Mas é por causa dessa história que botaram esse nome de Setembro Amarelo, o mês amarelo, né? Por causa da história desse cara que ele tinha um Camaro amarelo, ele era depressivo. Ele entrou em depressão e tal, aí eu não sei explicar direito, né? Mas puxa na internet que vocês vão ver por que é o Setembro Amarelo. É isso que ele falava também, bem interessante. Fala aí a tua ideia, não, acho que tem sentido. Eu acho que a ideia amarela é atenção, né? Porque é o que está no código de trânsito, né? Amarela é atenção no caos. Então eles estão tentando chamar atenção no caos, né? Da gente, o que é o amarelo. O amarelo, se vê no código de trânsito, é atenção. Isso é bem, bem, bem interessante, tem muito sentido isso, assim. É, um sinal da sinalização, né? O verde aberto para cruzar. O vermelho, pare. E os dois e o amarelo, atenção. Né? Então a gente já está com atenção. E seja aí o sistema amarelo. Eu acho que isso da cor amarela e a cor verde foi uma cultura para o presidente ou governadores de todos os estados. Não iludir a pessoa a se suicidar, a tentar direcionar a pessoa a fazer uma atitude diferente do pensamento do suicídio. Eu acho que foi uma cultura que ele tomou com muita dedicação, no meu modo de vista, né? Eu sou a Adair. Ela me perguntou o que eu acho da campanha Setembro Amarelo, né? Eu acho, guria, que o trabalho de vocês, que vocês estão falando no rádio, eu acho muito legal, muito, muito assim, sabe? Muito bonito. Só que essa campanha não está sendo divulgada aqui em Porto Alegre. Eu não vejo, falarem na redenção sobre a campanha amarela. Em parte de lugar nenhum de Porto Alegre que eu ando na rua, ninguém fala sobre isso aí. Só quem está sabendo é aqui dentro, a gente conversando, ou quem está escutando o rádio. Isso não está sendo divulgado. Isso não é muito divulgado como é divulgado o mês rosa, né? O mês azul. Então isso tem que ser mais divulgado ainda. Está sendo muito embaixo do tapete ainda. É, eu acho que tu tem razão, assim, né? Mas como disse o Adair, né? É tudo uma formação de uma cultura, né? A gente tinha uma cultura de não falar desses assuntos. Então, com as campanhas, elas visam justamente ir implementando uma outra maneira de lidar com algumas coisas, com alguns problemas sociais, no caso, com problemas de graves de saúde, que as pessoas não dão bola, não procuram ajuda, não procuram assistência, né? Então, essa campanha aqui em Porto Alegre é o segundo ano que ela está sendo melhor divulgada, embora ainda tu tem toda a razão quando tu diz que é pouco divulgada ainda, né? E eu acho que ainda é muito divulgada nos meios acadêmicos, nos meios de saúde, né? da psiquiatria, da psicologia, principalmente, né? Lá no nosso hospital, no Grupo Hospitalar Conceição, esse é o segundo ano que teve um evento sobre isso para capacitar os profissionais, para capacitar os trabalhadores. Mas na internet eu recebi vários convites que os institutos de psicologia e de psiquiatria estão promovendo. Então eu acho que ainda está muito no meio que trabalha com a saúde mental, né? Por isso que a gente achou interessante e importante trazer hoje a discussão, né? Para que a gente possa também divulgar, usar o espaço do programa para a gente divulgar a ideia da campanha, que é a ideia de poder cuidar das pessoas, né? Para que elas cuidem de si e para que elas não cometam contra si mesmas um ato tão desatinado e tão agressivo quanto o suicídio. Duas páginas falando desse tema amarelo. Está sendo divulgado, sim. Ontem, no Guaíba, sobe ali, de noite lá amarelo. Lá no Palácio do Governo, de noite as paredes são amarelas também. Lembrando o sistema amarelo. Bom, agora vou continuar. Estima-se que 800 mil pessoas morram dessa forma, anualmente no mundo. Desta forma, uma cada 40 segundos. O que equivale a 1,4% dos óbitos totais. Cerca de 78% ocorrem em países de renda média e baixa. Ao desembarcar o primeiro boletim epidemiológico da tentativa de óbitos por suicídio no Brasil, divulgado nesta quinta-feira, 21, pelo Ministério de Saúde e Região Sul, ficou nitidamente um destaque do Rio Grande do Sul. Santa Catarina, o Paraná, responderam por uma taxa de 23% dos casos considerados que os estados detêm, somente 14% da população nacional. O número é preocupante. No Sudeste, são registrados 38% dos suicídios, mas a região representa 42% da população. Assim, o risco é menor no Sudeste do que no Sul, onde há mercado importante que pode estar associado à cultura dessa área. Observou Fátima Marinho, diretora do Departamento de Doenças e Agravos Não Transmissíveis no Ministério. Este número foi crescendo nos últimos anos. Há um aumento, principalmente entre jovens e idosos. O que pode levar alguém a buscar uma saída drástica para o sofrimento? A psicóloga Suzana Porto Alegre relata que o suicídio é um fenômeno complexo que não tem uma causa específica, mas se existe uma condição extrema de sofrimento e de angústia das pessoas que buscam essa saída. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Eu gostaria de falar uma coisa aqui, de parabenizar vocês todos aqui e a Rádio Bandeirantes, porque ela está falando sobre esse tema de suicídio. Porque não é outras que só botam música e só fala abobrinha, faz piadinha, e o mês sério como a gente está vivendo agora, elas nem tocam nesse assunto. Então eu quero parabenizar a Rádio Ilê Mulher, esse grupo de vocês aqui do pessoal do CAPES e a Rádio Bandeirantes. Há muitos anos atrás, eu sou o Adair, um senhor se suicidou do nada. Era trabalhador, tinha cultura, só que era alcoólatra e drogado. Só que aí botaram um rapaz para ficar com esse senhor. Por isso que eu digo que é difícil ter cura para a pessoa que é suicídio. Botaram um rapaz para cuidar do senhor, para o senhor não se matar. Ele mandou o rapaz, na humildade, humildemente, comprar pão na venda, no bar, e se enforcou num pé de limão. O rapaz chegou, o rapaz estava enforcado. Isso há muito tempo foi utilizado aqui no Cristal. A sua pode perguntar a qualquer um do cristal, o rapaz se enforcou. E até hoje, eu digo que é difícil ter a cura se a gente tem aquele instinto de se suicidar, se matar. Na verdade, Só retomando a pergunta aqui que o Acácio falou, né? A gente conversou com a psicóloga Suzana Porto Alegre, que ela é especialista em trabalhar esse tema, estuda e também ela ajuda pessoas também, atende, né, pessoas que estão numa situação de sofrimento. Então, e ela disse que não existe uma causa específica, mas que as pessoas estão numa situação extrema de sofrimento e angústia quando buscam essa saída. Então a ideia agora é a gente conversar um pouco sobre isso, assim, sobre o que coisas podem levar uma pessoa a buscar uma saída tão drástica para o sofrimento. E eu acho que a gente não precisa conversar sobre os detalhes sórdidos, né? Eu acho que o suicídio, né, ele traz essa carga, ele fala, né, de uma ideia de se causar dano a si mesmo, né? Por vezes tirando a própria vida. Mas eu acho que a gente podia combinar de não falar os meios que as pessoas utilizam para fazer isso. Eu acho que isso sim não é adequado, Maria, né? Porque isso sim a gente estaria divulgando métodos e não é a ideia. A ideia do Setembro Amarelo não é debochar das pessoas, né? E nem... Não tem nada que ver a cor. Não tem nada que ver a cor, é só um símbolo, né? É só uma representação para chamar a atenção das pessoas, entendeu? Que tem que parar. Eu acho que a gente pode pegar essa metáfora que o colega ali do CAPES trouxe, né? Que bom seja lá o que pensou quem inventou o Setembro Amarelo, né? Mas a gente aqui no Brasil, a gente pode pensar nisso, que o amarelo, assim como no trânsito, né, é para a gente ter atenção. Opa, para a sociedade, para, que tem uma coisa muito esquisita acontecendo aí. Principalmente quando são jovens, são idosos que estão se matando. A gente tem que pensar sobre isso. Só vou passar aqui para ele. Só vou responder. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui agora. E o porquê da origem da cor amarela. Tá. Isso foi em 1994, tá? Um jovem americano que se suicidou. O que acontece? Eu vou ter que falar na maneira como ele tirou a vida dele, né? Embora não seja esse o objetivo, como a Silvia colocou. É que ele estava dirigindo o carro amarelo dele. Por isso a origem da cor amarela. E aí os amigos e os familiares deles distribuíram no funeral cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas que estivessem enfrentando o mesmo desespero de Mick. E a mensagem foi se espalhando para o mundo afora. Foi assim que surgiu a cor amarela, tá? Em 1994. Tá? Foi por isso a origem da cor amarela. Mas é interessante o que ele colocou também, porque a cor amarela é de atenção. E quando uma pessoa está em desespero, a gente tem que prestar atenção quando a pessoa está em sofrimento, chama atenção, né? Porque aquela pessoa está precisando de ajuda. É o momento de repente, a gente prestar atenção e dar um apoio para aquela pessoa. Fecha com o que o Marcos aqui trouxe, assim. O Marcos começou a contar essa história aí também. Na Bandeirantes. Uhum. Eu, no caso, a pessoa que suicida, ela não está querendo terminar com a vida dela, não. Ela está querendo terminar com os problemas, né? Com a dificuldade que ela está passando. Se ela pudesse ter uma saída para resolver essa dificuldade, esse negócio que ela está passando, ela não suicidaria. Mas como ela não acha, ela está num labirinto e não acha meios para sair disso, ela vai, acha que resolvendo, tirando a vida dela, vai resolver o problema. E se tiver uma pessoa que detectar uma pessoa que tiver... A maioria das pessoas que suicidam, você pode reparar nelas, elas são... se afasta das outras, fica convivendo sozinha, algumas ficam falando sozinha também, não quer viver em grupo. Você reparar uma pessoa assim, você tira um minuto do seu tempo para conversar com ela, perguntar o que está acontecendo, se ela tem algum problema, é isso. Bom, eu estou acompanhando o assunto aqui hoje, que é sobre o Setembro Amarelo. Não adianta pintar toda a Praça da Redenção de amarelo. Nem o maior prédio que tem em Porto Alegre de amarelo. Pela quantia de pessoas que estão morrendo, devia ser uma coisa bem maior. Como, por exemplo, selecionar as pessoas que têm esse problema. Eu não vou dizer como eu fiz, claro, para não incentivar outras pessoas a fazer. Mas eu tentei 4 suicídios. Eu tive no pronto-socorro, internado no pronto-socorro, em coma profunda. Fiquei 3 dias em coma profunda. E tentei a primeira vez, só que os médicos me trouxeram de volta. Tentei a segunda vez, novamente, e os médicos me trouxeram de volta. Na terceira vez também. Na quarta vez... eu comecei a acreditar que não era para mim morrer. Porque no dia que eu tentei, a última vez, que foi a quarta vez, eu estava na parada do ônibus na Lomba do Pinheiro. E passou por acaso, as pessoas disseram, morreu. Mas passou o SAMU naquela hora. Porque ali abaixo do Serrano tem o posto de saúde. E a ambulância subiu do posto de saúde em direção à Vila Mapa, ia descer a Lomba do Pinheiro, e viu a multidão ali, o pessoal que me viu, e pararam, me colocaram na ambulância de novo na quarta vez. Aí eu comecei a acreditar que não era para mim ter morrido, essa não era a solução, porque eu poderia tentar até mais, mas não ia ter êxito nenhum, porque alguém ia me socorrer por alguma forma. Nós não pedimos para nascer, nós nascemos, enfrentamos as dificuldades que não são poucas, são muitas. Quando não é os parentes em casa, é na rua. E as notícias não são boas, são todas negativas, você escuta só coisas negativas, você liga a televisão, a única coisa que você vê é notícia ruim. Não tem notícia boa. É bem raro uma notícia boa. Eu tentei. Não consegui. Agora, eu sempre fico no alerta. Isso é automático. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Ninguém vai conseguir salvar uma pessoa que vai cometer o suicídio, porque ela nunca vai falar. Nunca vai falar. Eu acho que tem que fazer assim. Nós temos o AA. O AA, o pessoal vai para lá e fala sobre esse assunto. Todas as pessoas que têm problema com alcoolismo falam sobre esse assunto. Eu acho que tem que abrir um espaço para isso. Selecionar as pessoas que vão nos consultórios que têm esse tipo de problema e fazer, não é uma praça amarela, que seja uma casa amarela, mas que as pessoas se reúnem ali para contar os seus problemas, para que as autoridades fiquem no alerta e os profissionais ajudem essas pessoas. Eu acho que é a única solução, porque não adianta pintar Porto Alegre inteiro de amarelo. Se não fizer ação, não adianta. Meu nome é Leonel. Olha, eu penso assim, não estou dizendo que eu estou certo, mas existe dois tipos de suicídio. Um, como é fato, assim, a pessoa cometeu o suicídio, e outro é, no meu caso, vamos supor, eu sou dependente químico há 40 anos e já tive dois derrames e não tô parando de usar. Não, galera, isso é um suicídio a longo prazo, porque já tive dois derrames e saía do CAPS, do API lá, do API desacordado, fui parar na UPA, fui lá que eu me acordei, não sabia de nada. Então, isso é um suicídio a longo prazo, porque já tive dois derrames. Tem o exemplo da minha família, que três irmãos meus morreram de álcool, era suicídio. Um morreu com 48 anos, outro com 51. Isso não é suicídio, é suicídio também. Só que, quando eles foram, chegou o tempo deles, não adiantou mais nada. Eles pararam de beber, morreram. É um suicídio a longo prazo. Então, não estou dizendo que eu estou certo, mas é duas maneiras de suicídio. Não sei se vocês concordam comigo. Era isso que eu tinha para falar. Puxando o gancho desse assunto, a pessoa que quer tirar a sua própria vida, aí o parente chega, ou a mãe, o pai, vamos levar ele para o psicólogo, ele está com depressão, vamos levar ele para o psiquiatra, vamos internar ele. E muitas vezes não é só isso que a pessoa tem que fazer com ela, ela tem que dar um abraço nela, ela tem que dizer que te amo, eu te amo meu filho, eu te amo minha filha. Tu é amado por nós. A pessoa tem que se sentir amada pela família. Não é simplesmente falar, vamos levar pro psicólogo, para a psicóloga. Não, a pessoa que quer tirar sua própria vida, ela tem que se sentir que é amada pela família. Entendeu? Porque eu tenho depressão. Eu que estou falando aqui, eu tenho depressão e já passei por essa situação. Já queria tirar minha própria vida, né? Por quê? Porque eu, na minha cabeça, eu achava que as pessoas não davam mais bola para mim. Na minha cabeça, eu pensava assim, eu não tenho mais amigos, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. Cada história é uma história, né? A minha história é diferente da história de vocês. Mas olha, a pessoa que tem depressão é a coisa mais horrível. É o inferno dentro de si. É o inferno. E por isso que a pessoa tira a sua própria vida, porque é horrível. É horrível a pessoa que tem depressão. E ela tem que se sentir amada pelas pessoas, pelos amigos, pelo pai, pela mãe. A mãe tem que chegar e dizer, eu te amo, meu filho. Eu te dou um abraço. Ou o pai, né? Ela tem que se sentir amada. Não é simplesmente levar para o psicólogo e tomar remédio. E não é simplesmente uma coisa técnica. É um lado espiritual também, que é a doença da alma. A depressão é a doença da alma. Eu, na minha parte, eu trabalhei em hospital, sou Adair, e é difícil um médico ou um enfermeiro que trabalha com essa atitude de pessoa que quer tentar suicídio. Imagina o estudo que tem essa pessoa, a calma que tem essa enfermeira, esse médico que lida com pessoa assim. Não é que nem nós, que às vezes eu vou tentar me suicidar. O que, que a gente vai dizer? Nós não temos aquela palavra para dizer, não vai, fica aqui. É difícil o assunto para a gente chegar numa pessoa que está afim do suicídio. Na minha opinião, eu penso aí. Eu não sei o que dizer, sinceramente. É isso que eu tenho a dizer. Na minha tentativa de se suicidar, eu e meu filho, um senhor conseguiu me acalmar. É meio difícil, mas ele disse, aproveitando ele, quando uma pessoa está afim de acabar com a própria vida, ninguém a segura, nada a segura, é bem difícil. Já aconteceu no meu caso, já aconteceu de eu tentar, mas por que tu tentou se suicidar? O que aconteceu comigo? Aconteceu que na minha família, aconteceu que a minha falecida mãe, ela foi consultar com o médico, ela era alcoólatra, a senhora vai parar de beber e a senhora vai tomar uma medicação que não pode tomar nada de álcool em cima. E ela pegou e debochou e disse, tu acha que eu acredito que se eu tomar essa medicação e tomar álcool, vou morrer? Debochou e acabou, né? Foi um suicídio, porque ninguém matou ela, foi ela que se automedicou e bebeu álcool em cima. E o que eu pensei? Pode ser hereditário, né? E naquela hora, assim, na falta da mãe, o que eu pensei? Eu não vou ficar no mundo, também vou tirar a minha vida, porque eu vou acompanhar ela até o fim. Eu acho que isso que tu traz, né, Maria, é bem importante, né, e que o que os outros também colegas trouxeram, que é um sofrimento muito grande, né, e que a pessoa não consegue ver luz no fim do túnel, não consegue ter esperança de que aquela tristeza, de que aquele sofrimento vai melhorar. E uma coisa que a Suzana Porto Alegre, psicóloga, falou que é importante a gente trazer assim, né, para as pessoas, é que as pessoas não conseguem acalmar o seu sofrimento, né? As pessoas não conseguem pôr limite no sofrimento. E as pessoas não conseguem isso porque não aprenderam a ter limite, né? Não aprenderam a ter limite em muitas coisas da vida. Né? E ela traz a questão assim, em relação aos jovens hoje em dia, que, né, que vem aumentando muito ali. Vocês viram em relação aos jovens de 15 e 29 anos, né? Que nos jovens principalmente, né, que eles não aprenderam a ter limite. Então qualquer coisa da vida que causa um sofrimento muito grande, né, não conseguir o que quer conseguir, o que quer comprar, ou brigou com um namorado, ou os pais se separaram, é um sofrimento, um desespero tão grande. Ou o casamento acabou. Ou o casamento acabou, né? Que as pessoas não conseguem. Que as pessoas não. O relacionamento. O relacionamento, eu até não te digo assim, ah, tu vai te suicidar porque tu perdeu o teu relacionamento, não. Tu consegue outro. Mas agora a mãe, essas coisas, essas ligações fortes, assim, não tem como tu mudar por outro, aí tu sempre vai tentar. Mas é isso que ela falou, entendeu? É uma experiência muito singular. Isso que tu disse, que a gente não consegue saber o que passa na mente da pessoa. Para ti, foi a perda de um familiar próximo. Mas para outras pessoas, perder o cônjuge, o marido ou a mulher é uma coisa desesperadora. Né? Então, a gente não pode julgar. Nesse campo, nessa área, né, da saúde mental, a gente não pode julgar o sofrimento da outra pessoa, né, a partir do nosso. Porque cada um tem uma experiência muito específica em relação a essas coisas, né? Pode ser editado. E o que ela trouxe foi isso, né? Que as pessoas não conseguem dar conta de um sofrimento muito grande. E no caso dos jovens e de crianças, que tem crianças também que fazem tentativas, que os pais às vezes enchem as crianças até de presentes, enchem as crianças de coisa, mas trabalham e não tem tempo para olhar. Como o Marcos disse, né? Para olhar olho no olho, né? Para estar junto, para dar atenção, né? Então, parece que esse elemento assim das relações entre as pessoas, né, é um fator importante assim, é, né? Hereditário. A sociedade que a gente vive está muito fria. Hoje em dia tu conversa com uma pessoa, ela está no celular. Ela está no celular, os jovens, a juventude de hoje em dia já nasce com a tecnologia, já mexendo no celular, o bebezinho com o celular ali na mão. Então as pessoas estão muito frias hoje em dia. Tu vai mandar uma mensagem para a namorada, é um coraçãozinho, não tem mais aquele toque, né? Tu vai tocar na pessoa. Então por isso que também eu acredito que a depressão também, ela cresceu muito, é a doença do século, né? A grande parte do mundo todo tem depressão por causa também das suas histórias de origem, né? Porque é um assunto muito, muito peculiar, muito individual, né? A gente não sabe as histórias de cada pessoa. E devido também à sociedade que a gente vive hoje em dia. As pessoas se preocupam em ganhar dinheiro e esquecem do lado espiritual, do lado espiritual, afetivo, amoroso, né? Hoje em dia, tu não vejo uma família tomar café junto. Tu não vejo hoje em dia. Cada um acorda cedo, tem o seu horário para trabalhar. E a vida é uma loucura. É cada um por si, Deus por todos, né? E, então, ela diz que incentivar as pessoas para o relacionamento, para o contato, para prestarem atenção umas nas outras, é um fator importante de prevenção. E a gente pode prevenir, sim. Se não pudesse prevenir, né? A gente não ia acontecer essas campanhas e a gente não ia estar hoje falando sobre isso, né? E há um tempo atrás não se falava muito sobre isso. O ano passado, não sei se vocês lembram, um tempo atrás começou a se falar de adolescentes em colégios particulares em São Paulo, né, que se suicidaram, até no negócio de um jogo de baleia azul, né? E aí isso caiu na mídia, então as pessoas começaram a conversar um pouco. né? E porque é estarrecedor, né? E muitas vezes é dolorido falar desse tema, especialmente quando se trata de jovens. Mas nesse momento a sociedade começou a se mobilizar, né? E a pensar sobre isso, né? E porque até então esse tema era conversado mais nos espaços dos trabalhadores de saúde mental, da psiquiatria, da psicologia. A Organização Mundial da Saúde divulga materiais há bastante tempo, né? No entanto, o suicídio é considerado um tabu por muitas pessoas. É tema de reflexão e debate de sociólogos, médicos, psicólogos e outros profissionais que se debruçam sobre análises que permitam pensar em como lidar com essa questão. Por muitos anos, e isso parece estar mudando aos poucos, praticamente não se falava sobre suicídio. É um tema permeado por motivos que justificam a sua interdição, né? Não falar, não tocar no assunto, né? São questões morais, questões religiosas, questões sociais, são questões que estão associadas para esse fenômeno não ser compreendido, né? As pessoas, eu lembro que antigamente as pessoas não falavam sobre isso quando acontecia no bairro ou na família, né, que alguém se matava, a gente via os mais velhos falando baixinho, assim, cochichando, né? Todo mundo sabia o que tinha acontecido, né? Mas as pessoas não falavam, a família tinha vergonha, né, disso, porque isso era símbolo de tu ter alguém que teve um transtorno mental, alguém que desistiu, né? Se associava a coisas ruins e a coisas de um caráter moral das pessoas, né? Então, isso dificultava que a gente falasse, e isso é um elemento que a gente tem que poder superar, né? Suicídio é uma forma de morte, então, que causa perplexidade, não à toa, porque não se compreende em geral o que levaria alguém a dar cabo da própria vida. O suicídio de jovens apresenta um agravante de perplexidade, uma vez que não se espera que alguém, no início de sua vida, cheio de possibilidades, realize esse ato extremo e violento. Além do suicídio, há muitas formas de autoagressão, como a mutilação, que também vai aumentando, e estima-se que, para cada tentativa de suicídio consumada, há 20 tentativas sem sucesso, né? O que o colega ali falou, né? As pessoas tentam muitas vezes, né? Até que o dia que consegue, de fato, né? Segundo os especialistas. Isso indica a possibilidade, sim, de prevenção, se essas pessoas forem adequadamente atendidas, se as pessoas chegarem aos serviços adequados para serem cuidadas, se elas forem escutadas, né, se elas forem atendidas. Uma coisa curiosa, assim, que quando a pessoa está com a depressão, não é o único transtorno mental associado a suicídio, né? Tem muitos transtornos mentais, transtornos psicóticos, transtornos de esquizofrenia, os transtornos associados ao uso de álcool e drogas também estão ligados às pessoas que tentam suicídio, né? Mas na depressão, às vezes, a gente ainda presta mais atenção, a pessoa tem mais chance de ser atendida, porque como a pessoa está muito triste, né, todo mundo começa a ficar preocupado, fica com medo que a pessoa atente contra a vida. Mas tem outros transtornos mentais que as pessoas não estão apresentando um quadro depressivo, né, e lá pelas tantas pessoas atentam contra a sua vida. Então, a gente precisa ainda pensar qual é a melhor maneira de prevenir. Mas se sabe hoje, né, se entende que conversar sobre isso, né, é importante. Prestar atenção nas pessoas é importante. Então, eu vou lançar a próxima pergunta para a gente conversar, que é: o que se pode fazer para ajudar pessoas que estão em situação de sofrimento e angústia, e como identificar o risco de suicídio? O que, que vocês acham? Ah, e geralmente, sempre causa ou sofre mais suicídio é a pessoa pobre. Porque e o rico tem outro tratamento em qualquer hospital. Eu trabalhei em hospital, pode olhar o tratamento da pessoa rica e da pessoa humilde, que nem nós, pobre, morador de rua. É outro extrato totalmente diferente do que é cidadão. Tem, por exemplo, uma firma, o tratamento é totalmente diferente do nosso. Não estou dizendo que a gente não tem tratamento. A gente tem, mas mais devagar, mais light, ou que diz, ah, por que, que não se suicidou de uma vez? Eu acho que deve estar pensando isso daí. E já o rico, não, vamos cuidar bem, esse rapaz aí. Eu trabalhei em um hospital, mas é verdade. Eu trabalhei em dois hospitais e vi essas questões assim. E por isso que eu digo que o pobre é muito mais maltratado do que o rico. E o pobre sempre se suicida primeiro, depois vai o rico. Como se a vida de um valesse mais não, pelo dinheiro que mas tem. Mas né? A vida do rico é por causa que ele chega e bota a mão na guaiaca. Né? E o pobre já tem pelo SUS, só sabe o jeito que está o SUS. Já tem que pelo SUS, esperar pelo governo, esperar por alguma atitude, um CAPS, já dar uma mão, um hospital humilde. Mas você não é bem, muito bem tratado. Já se você tem grana, chega de ambulância boa, outro 4, 10 enfermeiros, já o pobre atira qualquer enfermeiro. Então, é isso aí que eu tenho. Eu tenho esse pensamento e eu vi pessoalmente. Desculpa dizer, eu sou daí. Tem sentido isso que tu diz, né? Porque alguns recursos, quem tem dinheiro para pagar, né? Mas também não é só isso, né, Adair? Tu falando, eu fiquei pensando. Também, às vezes, as pessoas são mal atendidas por preconceito mesmo, né? Acho que o brasileiro é muito preconceituoso de julgar as pessoas pela aparência, né? E em relação à questão raciais também é um negro, né? Às vezes um negro com dinheiro, ele também ele é maltratado como se não tivesse dinheiro. Já viu algum negro presidente aqui do Brasil? Não, mas aí é outro assunto, né, ô? Não precisa nem responder, né, ô, daí? Aí tu tá me zoando. Tu tá zoando. Vamos ouvir uma música? Quero Ter 1 Milhão de Amigos, de Roberto Carlos. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Quero apenas um vento forte, levar meu barco no rumo norte. E no caminho que eu pescar, quero dividir quando lá chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro. Quero meu filho pisando firme, cantando alto, sorrindo livre. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Amor decidindo a vida, sentir a força da mão amiga. O meu irmão com um sorriso aberto, se ele chorar, quer estar por perto. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Venha comigo olhar os campos, cante comigo também meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. A psicóloga Suzana de Porto Alegre refere que as pessoas têm um sentimento de desesperança grande e que é necessário auxiliar o sujeito a olhar para a frente e perceber que o sofrimento não vai ficar para sempre. O que podemos fazer para ajudar? Onde buscar recursos? Alguns recursos. CVV, Centro de Valorização da Vida, né? 3231-6411, fone 188. Estados. Unidades básicas de saúde, grupo de terapia e autoajuda. Eu vou chamar a música Tente Outra Vez, de Raul Seixas. Que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Eu acho que algumas palavras a gente não deve dizer para as pessoas nessa situação, né? Primeiro que a gente não tem que julgar, né? Se a pessoa tem razão, tem motivo ou não tem motivo, não interessa, né? Cada um é que sabe onde é que aperta o sapato, cada um é que sabe da sua dor. E aí outras palavras que as pessoas têm mania de dizer, não só as famílias, os trabalhadores da saúde, da assistência, dizem muito também. Bola para frente, para com isso, tu é uma pessoa jovem, tu é bonito, segue em frente, né? Tu é forte, né? Vai trabalhar que isso passa, né? Vai trabalhar, as pessoas dizem muito, né? Tu tá com preguiça, as pessoas começam a ficar sem vontade de fazer as coisas, só quer dormir. Tu tá com preguiça, fulano é vagabundo, não gosta de trabalhar, já escutei muito as pessoas dizerem isso, né? Covarde, né? Tu desistiu da vida. Tu vai desistir da tua vida, tu é covarde. Então, são coisas que não adianta a gente dizer, que não ajuda muito as pessoas, né? E o que que ajuda muito as pessoas, assim? O que que a gente gostaria de ouvir se a gente estivesse passando por um sofrimento extremo, assim, e sentindo que não tem saída? O que que a gente gostaria de escutar? Só que eu não vou passar a palavra para todo mundo. Eu vou pedir que não contem história por causa do tempo, né? Então, que três pessoas, né, que queiram falar rapidamente uma frase. O que que tu dizia? Se fosse eu que estivesse aqui mal, angustiada, sofrendo, o que que tu ia dizer para mim? Três pessoas, então. O Marco, a Daí, mais alguém. Se tu fosse uma pessoa doente, se fosse uma pessoa que estivesse depressiva, eu diria pra ti, eu te amo, guria. Eu te amo muito. E acredita em Deus, porque só Deus mesmo pra salvar a pessoa da depressão. Deus e o ser humano, as amizades das pessoas. Mas e aí, ó? Nem todo mundo tem a mesma religião, entendeu? Aí como é que a gente vai... Aí a gente às vezes dizer não, né? Tem gente que é ateu, né? A gente tem que... Ah, então eu digo pra ti, eu te amo, tá bom? Tá legal. Eu chegaria e dizia, eu apertava a mão dele, falava coisas boas, não coisas negativas, que nem o certo colega falou aí, porque isso aí ia encher mais a cabeça dele, dar uma pior depressão, ia ser pior. Eu ia ajudar ele bastante para parar um pouco, para dizer como se eu fosse o remédio da dor de cabeça dele. Eu já sou daí, eu iria dizer, tenha fé em Deus, tenha fé na vida, batalha que tu vai conseguir, tu não vai se suicidar. E eu faria por ti o mesmo que fizeram por mim. Derramaria lágrimas, que foi o que fizeram por mim quando eu tentei. Canção do dia de sempre. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia. A vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos, como está nas nuvens no céu. É só ganhar toda a vida, experiência e esperança. É a nossa louca dos ventos, prece a copa de chapéu. Nunca des um nome é um rio, sempre é outro rio a passar. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. É de Mário Quintana. Eu vou desejar um grande boa tarde, um bom fim de tarde, até daqui 15 dias, se Deus nos permitir. Até mais. Só lembrando, né, quem quiser conversar, não tiver com quem conversar, diz que 188 do Centro de Valorização da Vida e busque ajuda. Não fique sofrendo. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual, eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir, por não ter onde ir, controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez.